Horóscopo, com o desastrólogo João Dudu. Agora, as previsões do seu signo durante esta semana. Estou de volta da Parada Geek, foi um arraso. Previsões para você que é de Áries, cidade da sorte. Estância de Picariçaba. Momento propenso a levar alguns foras. Olha, se for pra tomar patada, escolha um animal de pequeno porte, não um cavalo, porque com certeza a patada vai doer menos. Previsões agora para você que, assim como eu, é de touro. Cidade da sorte. Chifrolândia do Norte. Muitos Exus do passado aparecendo novamente. Sabe o que você faz? Devolve essas oferendas, meu bem. Previsões agora para você que é de gêmeos. Cidade da sorte. Olha, eu pensei e não consigo fazer uma piada agora. Não se preocupe que o que vem de baixo não te atingirá. Lembre-se sempre disso, a menos que você sente um formigueiro. Daqui a pouco, mais previsões pra você.